O dia 29 de setembro foi bastante diferente para as pessoas que vivem nas ruas de Belo Horizonte. Acostumadas à invisibilidade, tiveram acesso a serviços e informações que deveriam ser direitos de todos os cidadãos. A Rua de Direitos, instalada durante todo o dia no bairro Santa Teresa, na região leste da capital, foi a primeira ação coletiva do projeto Rua do Respeito, de iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais, Tribunal de Justiça e do Servas, Serviço Voluntário de Assistência Social. A estrutura da Rua de Direitos contou com tendas para atendimento, praça de alimentação, onde foram distribuídas refeições, palcos para apresentações culturais e sanitários químicos. O projeto propõe ações em três eixos: o esclarecimento do fenômeno das pessoas em situação de rua para a sociedade, ações que promovam o acesso desse público a direitos básicos de qualquer cidadão e projetos sociais e profissionalizantes que possibilitem a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. A iniciativa conta com o apoio do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e co-realização do SESC, Serviço Social do Comércio. O projeto tem ainda a participação da Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdades Arnaldo Jansen, Centro Universitário Newton Paiva, Faculdade de Minas Gerais, Faculdade de Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Faculdade Batista, Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, Faculdade Milton Campos, Polos de Cidadania pelas Ruas, Polícia Civil e Governo de Minas Gerais. Do Ministério Público de Minas Gerais, Ícaro Batista.